bagunçada justiceira, está no ar mais um Pilha de Bis. E aqui comigo está aquele que vai à banca vestindo apenas uma gotinha de Chanel número 5, Marlo. Olá, galera. E aquele que coloca por água abaixo toda aquela história de que no inverno nós nos vestimos melhor, Vitor Azambuja. Vou à banca vestindo só uma camisa velha que eu tenho aqui e uma bermuda suada. É por isso que o dono da banca não te respeita mais, tá vendo? Não faz fiado. Não estou devendo nada pra ele. Porque eu vou só de Chanel, o tio faz fiado pra mim. Você está se prostituindo em troca de gibizinhos. E existe não, motivo melhor? Quem nunca, né? Quem nunca. Melhor coisa. Marlo, o que você trouxe da banca na sua última ida? Cara, eu trouxe coisas de que eu não vou falar exatamente agora, porque eu quero falar de coisas que eu li antes. Continuava assim numa trip meio masoquista, sabe? Insistindo naquela Liga da Justiça América. Aquela Liga da Justiça supostamente Black Ops que o Batman montou, sabe-se lá pra quê. É, que tem o Batman, o Canário Negro, o Lobo, o Ray... O novo Átomo agora, né? Ninguém chama mais de Electro. Mas, sinceramente, depois dessa sétima edição, eu desisti porque não tem salvação, não. Tem o Ivan Reis desenhando lá. O Ivan Reis é sempre legal de ver, mas a história, bicho, é ruim demais. É muito ruim. É a Steve Liga Orlando do... é uma fraude, bicho. Steve Orlando, né? Isso que, é. Que eu ia falar. O cara é uma fraude mesmo. Ele ficou... mais conhecido aqui por ter escrito o Midnight, né? Naquela fase DCU, que é bem meia boca, não é essas coisas todas. Talvez valha mais pelos desenhos. É, se eu não me engano, ele chegou a fazer alguma coisa de Nightwing junto com o Tom King, ou eu tô viajando? Acho que eu tô viajando, ele não fez isso não, mas estava sem ler nessa época. Pronto, ele fez Supergirl agora do Renascimento, que é também muito qualquer nota, e ele pegou essa Liga da Justiça América, que surgiu logo depois daquele crossover da Liga com o Esquadrão Suicida. É, pelo que eu me lembro, o Batman resolveu montar essa Liga, que é pra ser uma Liga que seria mais próxima do povo, agora uma Liga mais próxima do povo com o Lobo, eu não sei como é que isso funciona. E assim, eu confesso pra vocês que eu li a primeira edição e penso, todo mundo me falando que aquilo era ruim, mas eu li a primeira edição, afinal de contas eu não ia pagar por ela de qualquer forma, e não achei tão ruim, talvez a minha expectativa fosse pior do que o que apareceu. É, a primeira edição foi apenas insossa, né? É, que foi aquela edição com a apresentação, do meio que com histórias individuais de cada um dos integrantes, né? Que além desses que você falou, ainda tem a Vixen, tem a Nevasca. Foi no encadernado. Isso. Que compilava as minisséries individuais, as minisséries não, os especiais individuais e o Renascimento, né? Foi edição zero, né, eu acho, talvez, ou foi especial edição zero que a Panini lançou aqui. E aquilo dali não é tão ruim, mas cara, quando foi pra mensal, ó, eu já falei algumas vezes, eu sou bem putinha da Liga, o Marlo também é. Sim. Eu não pago pelo gibi, que eu pego o gibi pra ler e devolvo pra banca. Eu não quero mais pegar pra ler esse gibi. Pra vocês terem uma ideia de como... Eu não vou pagar, mas seria alguns minutos preciosos que eu não vou recuperar mais na minha vida. Desperdiçar o dinheiro de tomar uma Eisenbahn, por exemplo, com um gibi bosta desse. Isso é a morte do verme, né? Funeral para um verme, né? O cara não quer ler nem para graça. Para dois. Ele lê e compra e não lê, que seria perfeitamente compreensível, né? E ele nem lê e não compra, ele simplesmente esqueceu do gibi, né? Acabou. A primeira edição até que não foi... Não, é o contrário. A primeira edição foi vergonhosa. Foi muito ruim. A segunda já foi mais simpática. Aí depois também, a partir da terceira, bicho, foi só ladeira abaixo. Eu insistindo com aquilo. Mas quando chegou nessa sétima, eu falei, não. Não tem condição. Essa sétima é quando eles vão para o microverso atrás do Ray Palmer, né? E aí o próprio planeta ali, o próprio ambiente que eles estão é um ambiente senciente, e aí o novo Átomo acha uma maneira de se conectar com esse ambiente. Cara, que negócio ruim, bicho. Que desperdício de árvore é aquilo. Esse novo, eu tô só de coadjuvante, então vou me metendo. Esse novo Átomo, ele é aquele Roy Choi, uma coisa assim, é? Não é? O Ryan Choi. É o Ryan Choi. que no, na história do Renascimento, ele é um estudante que é o assistente do Ray Palmer, que meio que ajuda ele, ele sabe que o Ray Palmer é o Átomo e ajuda ele nas missões. E aí, um belo dia, o Ray Palmer desaparece e deixa lá um traje de Átomo pra ele. Só que ele consegue ser mais inútil que o Ray Palmer. É, não ia dizer, não mataram o Ray Palmer de novo, né? Coitado, esse cara toda hora morre. Tá descendo. Não, ainda... eu acho que seria mais digno que se ele tivesse morrido, mas não foi o que aconteceu. Agora, em compensação, a revista regular da Liga da Justiça, que no Renascimento foi escrita pelo Brian Hitch, né? Foi cometida pelo Brian Hitch, que tava fazendo um trabalho melhor do que o que ele fazia nos Novos 52 com Liga da Justiça da América, mas isso não quer dizer nada. De verdade, é uma excrescência essa revista da Liga da Justiça. A gente compra porque, como você falou, a gente é putinha mesmo. Porque, bicho, que fase ruim e prolongada, viu? Puta que pariu. Pois é, muito chato também. Eu fiquei um tempo sem ler porque não tava indo pra banca do meu tio, então eu não tinha como pegar de graça pra ler. Então eu tinha meio que largado de mão, já tinha desistido, pra você ver. Tava indo LJA, mas não tava indo Liga da Justiça. Essa última saga que teve com os Super Filhos do Futuro aí foi até legível, sabe? Mas também nada que você queira reler depois que termina. Agora eu tive a sorte de ter ido pra banca do meu tio a primeira edição da nova fase, que é escrita pelo Christopher Priest com desenhos do Pete Woods. De onde vem esse Christopher Priest? É o cara que... O Christopher Priest ele escreveu Pantera Negra. Sim. Ele tava escrevendo Exterminador, se eu não me engano. Agora do Renascimento. Esse aí falaram que é bom, né? Mas eu não comprei nenhum. Exterminador? Não levei fé e não comprei. Eu peguei pra ler do terceiro encadernado. Eu achei uma bosta. É, falaram que o primeiro era bom e tal. Quando eu peguei pra ler já não tinha mais. Aí eu desencanei. Eu achei um belo cocô fumegante. Não gostei não. O fumegante é... Daquele de feijão. Não, seja mais gráfico, por favor. Mais daquele que você tem que dar umas 5 descargas pra ir embora. Nossa, que bonito isso. E que você não consegue limpar com papel, só com duchinha. Porque passar o papel vai arrancar um pedaço da sua carne. Principalmente dessa região mais sensível, né? Pois é. E sim, eu não sei se é porque o meu patamar tava bem baixo, se a minha expectativa era zero, mas assim, deu uma melhoradinha para o que a gente tava vendo, né? O que também não quer dizer muita coisa. Eu também achei que deu uma melhorada. A dinâmica da história me fez lembrar um pouco da Liga da Justiça do Joe Kelly, que é uma das minhas fases favoritas, né? Não é que esses dois primeiros capítulos sejam brilhantes nem nada, mas assim, em relação ao Brian Hitch, já é um avanço, com certeza. E o fato de ele mexer com as repercussões da morte de pessoas em decorrência de ações da Liga da Justiça é interessante, assim, parece que vai render boas histórias. Teve alguém no Twitter, eu não me lembro se foi o Igor Tavares ou se foi o Nick, abraço pros dois aí, quando forem ouvir esse programa, não lembro se foi um deles realmente, se foi outra pessoa, que falou justamente que tirar o Christopher Priest da revista da Liga da Justiça era um tiro no pé que a DC tava dando, porque ele tava conduzindo bem a coisa, entendeu? Pra colocar o Scott Snyder agora. Eu comecei a ler agora o que tá saindo aqui. Como eu falei, teve muita gente que elogiou a passagem dele pelo Exterminador. Eu só li o terceiro encadernado e não me passou. Não sei se pelo fato de eu não ter lido os dois primeiros encadernados, isso talvez o que tava bom dele fosse nesses dois primeiros encadernados, e no terceiro já não tava essas coisas todas. Eu só li esse terceiro encadernado e o crossover dele com os Titãs, né? Com os Titãs mais velhos, né? Que saiu aqui no... acho que é Contrato de Lázaro, alguma coisa assim, o encadernado que saiu. E que eu também é fraquíssimo, é outra decepção desse Renascimento, é a revista dos Titãs. A revista dos Jovens Titãs consegue ser muito melhor do que a dos Titãs. E olha que isso também quer dizer muita coisa, porque a dos Jovens Titãs não é essas coisas todas também. Mas pelo menos o começo dele foi satisfatório, né? Realmente, é uma situação que a gente não costuma ver a Liga, né? A gente não costuma ver os personagens tendo que lidar com esse tipo de coisa. Um Batman meio hesitante, né? Um Batman falho, que isso a gente não vê de jeito nenhum, né? Um Batman exausto, né? Pois é, o cara tá tão cansado que ele erra. E mostra que ele é humano, né? E isso não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver, né? É verdade. A outra coisa que me chamou a atenção nessa história foi a implicância, vamos chamar assim, que o Simon Bass, o Lanterna Verde Simon Bass, tem com o Barry Allen, né? Que o Barry Allen, quando vai falar das coisas, ele usa vocabulário científico e o Simon tá sempre dizendo em língua de gente, cabeção. Né? Assim, essas... Que falta de respeito, qualquer um fala com Flash assim, né? Caralho, velho. E aí, esse tipo de coisa pessoal, assim, essa interação mais pessoal que existe em nível próximo mesmo, assim, sabe, do entre os heróis, é uma coisa que me agrada. E que me agradava na Liga do Kelly, que eu vejo, por exemplo, no primeiro número da Liga do Scott Snyder, né? Que a gente tá lendo aí por vias escusas. Tem muito disso também, de eles ficarem se provocando, fazendo piadinha enquanto estão salvando o mundo, né? Que é uma coisa que também que remete até a Grant Morrison também. É, a diferença é que aqui o Batman que o Priest constrói aqui, como eu falei, é um Batman mais, bem mais humano que o Batman do Morrison, né? Na Liga da Justiça. O Batman do Morrison é Deus, né? Você sabe. Pois é, e é engraçado porque como que um grupo de personagens vive uma fase assim tão ruim há tanto tempo, né, nos quadrinhos, talvez, ele teve uns flashes ali, o pessoal não gosta muito do início da Liga ali dos Novos 52, mas eu até não acho de toda ruim. Aquele iniciozinho do... Eu achava divertido o gibi da Liga do 952. Pois é, o começo é legal, aí dá uma bagunçada ali pelo meio, aí depois vem aquela guerra contra Darkseid, tem a Guerra da Trindade também, que aí é um crossover, tem a vilania eterna, né? Que, vilania eterna, bom crossover. Boa saga. Eu li tudo muito fragmentado dessa. Aí eu ainda tava colecionando mensal, então essas daí eu posso dizer que eu comprei essa parte. Se você não tivesse comprado os tie-ins de Vilania Eterna, que foi a única coisa que eu comprei dessa fase de mensal, por causa das capinhas metalizadas, eu ia ficar desapontado com um amigo, sabe? Ia repensar meus conceitos, assim. Eu não tava comprando quase nada de mensal, não tava comprando nada. E quando eu vi essas capinhas metalizadas de Vilania Eterna, das tainhas de Vilania Eterna, né? Eu comprei, claro que eu comprei. Imagina, quem é que passa uma capinha metalizada? Ninguém, né? e de tainha, que a gente sabe que talvez só quem goste mais de tainha que você é o finado Dãozinho, né? Não, é só ele que gosta. Eu tenho paciência pra ler tainha, mas... Eu digo que gosto, eu digo que gosto pra me turmar, porque eu tenho paciência. Não sei o que eu fui ler esses dias que era cheio de tainha, eu não vou ler essa porra. Não, eu vou. E assim, vocês têm assim uma fase mais recente da Liga que vocês gostam, ou também vocês pensam também que já tá há muito tempo com essa... Não, faz muito tempo que não tem uma fase decente da Liga. Cara, a última fase decente mesmo que eu me lembro de ter lido foi... Na época do Flashpoint, na verdade, eu tava meio largado da DC. Eu acho que foi a Liga do Brad Meltzer, cara. Faz muito tempo, porque depois eu acho que foi só piorando. Depois dele teve o Dwayne McDuff, né? Aí depois deu o Cry for Justice, e aí já começou ruim, né? faz tempo que eu não leio. A do 952 não me pegou, até acompanhei assim, mas não me pegou. Acho que não tinha uma... Era uma coisa muito forçada, não tinha uma interação genuína, sabe? É, da fase do Morrison, do Wade, né? E com algumas coisas do Kelly, é, eu gosto também. Acho que foi a última grande fase foi essa sequência que era sair naquela revista JLA, né? Sim. É, isso sim era muito bom. Liga da boa, assim, sabe? Mas... Fora isso, nunca me pegou muito. Eu até gosto da fase do... Pós a Liga da Justiça Internacional, eu gosto da fase da Liga dos Jurgens, né? Que até tá saindo encadernado lá fora como Superman Justice League, né? Que é, pega aquela época da morte do Superman e tal. Antes de entrar o finado e malfadado Danvado, né? É, antes de entrar essa fase, eu ainda gosto. Eu não lembro, isso saiu por aqui na época em Liga da Justiça e Batman, né? Isso, praticamente toda a Liga da Justiça e Batman, né? É essa fase aí. Eles vão até aquela parte da busca pelo pai da Gelo, que a Gelo morre e tal, aí vira uma zona, mas... É, eu comecei a ler a Liga com a Liga da Justiça Internacional, sem saber o que era a Liga da Justiça, né? Praticamente. É, eu já brinquei aqui, né? Quando eu comprei, era pequeno, eu comprei Liga da Justiça e Batman número 1. Eu achei que Liga da Justiça era um vilão do Batman, né? Era um crossover, alguma coisa assim. Eu não sabia nem o que era uma liga, né? Eu achei bem estranho. Quando eu fui ler a história, aí depois que eu entendi, aí fui no Sebo e entendi as revistinhas da Liga da Justiça Internacional, né? Nunca fui, não é que não seja fã, eu gosto, mas não... Essas do Rebirth eu tava pegando, assim, porque tava ouvindo falar bem, mas já vi que me dei mal. Já vi que era melhor ter que continuar sem pegar. Tá vendo que dá você comprar e não ler, ó, o que que acontece? É, você só não tá gastando dinheiro. O Brian não, cara, Hitch, ele só não é pior do que o Tony Daniel, bicho. Porque o Tony Daniel, assim, pelo menos assim, ele até continua desenhando razoavelmente. Agora o Brian Hitch, além de mau escritor, bicho, o desenho dele perdeu totalmente a qualidade. É, que ele não cumpria prazo, né, com o desenho antigo. Ele tá desenhando com o pé, né? Dãozinho diria que ele tá desenhando com o pé. Para com uma edição dele desenhada na Liga da Justiça, bicho, você não acredita que é a mesma pessoa. É, não, eu acho que o que aconteceu com ele, eu até sigo ele no Twitter, mas ele nunca fala nada, assim. O que aconteceu com ele é que ele não cumpria prazo, né? Ele era conhecido por não cumprir prazo, ele deve ter perdido muito trabalho. E aí ele deve ter desenvolvido uma técnica mais rápida, assim, pra arte dele e ainda não chegou lá, sabe? Tem umas ilustrações do Gavião Negro que ele tá fazendo agora e, assim, aparentemente ele tá caprichando um pouquinho mais. É, ele tá na mensal do Gavião Negro desenhando, né? Pois é. Aí eu já vi algumas imagens sendo compartilhadas aí, até que tá até decente. Tomara que ele não esteja escrevendo. Tinha morrido e tá mais uma vez voltando à vida, né? Que é outro que o pessoal não cansa de não saber o que fazer com o personagem, né? É, agora, aqui no Brasil tá chegando agora a volta dele, né? Nessa Noite das Trevas Metal, ué. Foi publicado agora também. Mês passado dessa gravação foi publicado o Encadernado da Morte do Gavião Negro, que só tem o título, né? Porque o personagem principal é o Adam Strange. É, ele, e é o outro Gavião, é o Gavião Negro dos 952 que morre, né? Acho que a Panini lembrou que não tinha publicado o final dele, e aí publicou rapidinho pra lançar Metal, né? Pelo menos lembraram. Eu tava no Sebo e vi algumas edições de O Dia Mais Claro, né? E tinha eu lembrei que no final de O Dia Mais Claro, em algum momento dela, a maldição é encerrada, né? A maldição de ele estar sempre morrendo, ele e a Mulher Gavião sempre morrendo. Tem isso? Eu não lembrava, não. Tem. Pois é, e aí foi novamente desrespeitado, ou a DC esqueceu, não sei o que acontece. Ah, é que nos novos 52 e depois no Rebirth é aquilo, né? Passa uma borracha naquilo que tava. Que a gente não quer considerar e vamos escrever a história que a gente quer considerar e acabou. E essa do Gavião Negro é bem isso, sabe? Não tem explicação nenhuma de quem é esse Carter Hall, quem é essa Kendra, como é que eles se relacionam às versões anteriores. Não tem, é um personagem bem diferente até, ele tá sendo recriado realmente, sabe? Pelo menos do que saiu da revista mensal ainda não li, mas do que saiu nessa Noite das Trevas Metal não tem explicação. Ele simplesmente é o Gavião Negro, ponto. Carter Hall, o Gavião Negro. É, sempre foi assim. O que é que deu aquela Terra 2, né? Ela acaba naquela saga World's End, né? Fim do mundo. Tu acha que eu li aquilo até o fim? É ruim demais também. É. Mas o 2 era bem legal e eu gostava muito, muito, muito do design dos personagens. Até o Regi estava falando que o Batman, né, foi uma das coisas assim, que as pessoas aos poucos foram resgatando elementos que não caberiam nos 5 anos pré-propostos pelos Novos 52, né, que as pessoas foram meio que enfiando ali para ver se cabia, né, e o pessoal foi comprando a ideia. Isso aconteceu com Lanterna Verde também. O Lanterna Verde, na verdade, vem com a cronologia basicamente inalterada desde o começo da fase do Geoff Johns, né? O Batman, em tese, também, né? Só que o Snyder reescreveu tanta coisa, tanta origem, tanta... os coadjuvantes foram recontados, né? O Tim Drake virou outro personagem, o Jason Todd também virou outro personagem, praticamente, né? Eles reescreveram tanta coisa que... Bom, o Snyder, por si só, colocou tanta coisa na cronologia do Batman que eu acho que o único jeito é desconsiderar, fazer de conta que era outra realidade, que não tem como. E eu acabei não falando o que eu ia falar sobre a Terra 2. Tinha a Moça Gavião lá, né? A Mulher Gavião, Moça Gavião, não sei como é, isso. Não me lembro mais como é que chamava. E eu gostava muito da aparência dela, do aquele capacete estilizado que ela usava. E eu não sei se depois apareceu um gavião negro pra ela, apareceu? Alguém acompanhou isso aí? Não, me lembro. Não. Não, ela... eu não tava acompanhando, mas eu acho também que não apareceu. Que eu me lembro, ela tinha uma origem bem diferente, não era ligado ao Gavião Negro, né? Era uma coisa própria lá. Era latina, Deus, né? Naquela... Ela era latina, ela tipo, tinha a pele mais escura. E essa que aparece na Forja, né? Na Noite das Trevas Metal, ela tem o mesmo visual, um visual semelhante, mas é uma personagem diferente também. Aí já tem uma origem ligada, assim, ó, ao Gavião Negro. E ela é quase uma Mariah Hill da S.H.I.E.L.D., sabe? O Gavião Negro tem uma organização secreta pra chamar de sua. É aquilo. Eu gostava também. Quando começou essa Terra 2 do James Robinson, nos 952, eu torci o nariz pro Flash do Jay Garrick, que não me agradou. Mas todos os outros personagens foram me conquistando. Sabe, o Lanterna Verde, eu achei muito legal ele ser o campeão da Terra, né? O campeão do Verde, porque o Superman já tinha morrido, então a Terra precisava de outro campeão. Aquela primeira fase contra o Grand, isso. Eu achei muito interessante aquela história. E depois eu li até a parte que eles encontram o Senhor Destino e aí acabei não continuando, né? Mas eu tava achando bem legal aquilo. Quando eu tentei ler essa World's End, que até tinha ligação com aquela outra Future End, né? Isso. Que era com o Batman do futuro, até achei que ia gostar, eu li uma outra edição, acho que eu li quando saiu junto com o Multiverse aqui, que eu comprei a primeira edição e vi que eram essas duas histórias naquele que não era encadernado, né? Era só uma edição com o Multiverse e essas histórias, e eu não achei legal, não. Eles se chamavam Sociedade, né? Esses heróis. Eles eram a Sociedade da Justiça. Ah, e tinha o Superman Negro, que era presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa legal. Esse Superman Negro eu li no Multiverse, né? Ele tá no... Criação do Morrison. Essa parte é criação do Morrison, né? Que ele usa muito ali no... não sei se é criação dele, mas ele usa muito no... Não, é dele. Mesmo. Ele já falou que se inspirou no Obama, né? Pra criar esse personagem. Sério? Tava na cara. Ele era presidente dos Estados Unidos e ele se inspirou no Obama, velho. Que perspicaz! Não, tá, mas eu achava legal. Achava uma releitura da Sociedade da Justiça legal nesse Terra 2, mas claro, né? Na DC a tendência sempre é a coisa acabar voltando às origens, né? Agora você falou do Dark Knights, né? Do Noite de Trevas, do metal e tal. E é outro que tá saindo agora aqui no Brasil. Eu fui ler também com a expectativa lá embaixo e não é tão ruim quanto me disseram. Eu que falei que me fizeram crer. Você e o Regi me fizeram crer. É ruim sim, cara. É ruim. É massa velho, não é ruim, é massa velho. Porque como várias versões do Batman, que o Batman, em todas aquelas versões, ele é mauzão e ele tem um jeito de conseguir os poderes do coleguinha da liga. Não, isso aí é a coisa menos ruim. A série... Então, é que é legal. Não, pelo amor de Deus. Mas isso é escrito por outras pessoas e desenhado por outras pessoas. Os especiais com os Batman sombrios são one-shots, né? São tie-ins. A saga principal do Snyder é muito ruim, mas muito ruim. Eu larguei, né? Eu li só esse primeiro número também. Comprei só esse primeiro número e não quis continuar. Eu vendi meu Troquei no sebo lá. Porque eu achei confuso, bicho. Assim, e aquela expectativa toda de uma coisa grande que tá acontecendo, um mistério. Velho, o Batman tem uma torre do monitor lá guardada na Fortaleza da Solidão. Vai se lascar. É. Vai tomar banho, né? Não, e o Snyder, ele pegou umas dicas erradas com o Geoff Johns, né? Pega elemento de toda parte, coloca aqui, cria uma história que se costura com... Ah, vai tomar banho, cara. É tudo muito cósmico, né? Tudo numa escala absurda. Ah, vai tomar banho, cara. Só escreve a porra de uma história. Até porque uma coisa que a gente comentou no último podcast que participamos nós três, do Doomsday Clock 6, né? É justamente isso, que a sensação que eu tava por estar no universo regular DC, aquela história, é que não ia ter consequência nenhuma. E eu falo isso por causa dessa metal, sabe? Porque é tudo uma coisa... Não, o destino do universo tá em risco e o Batman, será que ele vai se sacrificar? Será que não vai? Aí lá na Liga da Justiça do Snyder, número 1, tá a liga toda de boa, assim, reunindo. Então tá, depois que a gente derrotou lá o universo sombrio, estamos aí, né? O que vem hoje? Hoje é terça, né? Então tem que encarar esse vilão aqui. Ah, vai tomar banho, cara, sabe? Não tem consequência nenhuma. Porra, até teve, eu sei que teve. Não vou dar spoiler pra quem tá lendo agora, mas, sinceramente, não vai dar em nada isso aí, como acaba a história, sabe? É, eu não sou como vocês, seus contraventores que leem a revista por meios escusos. Eu estou... Não, eu leio por meios escusos, mas eu compro. Eu comprei essa merda. Eu estou honestamente pegando na banca, lendo e devolvendo. Honestamente. Você acha que a Panini é a biblioteca, isso? A Panini não, mas a banca do meu tio, para o meu caso, sim. E eu tô lendo só como tá saindo aqui no Brasil. Até então, não tá, assim, não cara, tô achando essa coisa tão ruim como vocês dizem, não. Eu sou um cara persistente. Nessa edição, você já chegou na história do Lanterna Verde lá com o Mongo? Não, hoje, ainda não chegou aqui. Só quando chegar nessa edição, você lembra de mim. Foi aí que eu parei. Puta que... Olha, essa aí fez... Não tem como continuar lendo. Tá ouvindo vocês falar lá da Liga da Justiça da América, eu me lembrei dessa sensação, sabe? Não tem como. Não tem, por mais boa vontade que você tenha, por mais verme que você seja, por mais curioso que você esteja, por mais que você queira só falar mal, não tem. É muito ruim. Está aí dicas do que não ler com o Vitor Azambuja. Igual, agora pelo menos tá diferente do que o Dão fez, né? Que ele fala que gosta, mas fala pra ninguém ler. Você nem gosta e fala pra ninguém ler também, né? Então, pelo menos é uma dica não esquizofrênica, né? É que o Dão, ele é egoísta, né? Ele quer, só ele quer ler, né? Ele não quer que ninguém leia, né? Ele quer só ele conhecer. Ele já gostava antes de ser... Ele quer ser o oráculo dos gibizinhos. Ele quer dizer que ele já gostava antes de ser modinha, porque a modinha é traga. Mais alguma coisa pra que ninguém leia, senhores? Que tá na banca atualmente, cara? Não, no teu caso, que podia estar na banca uns 5 anos atrás, né? Porque mais ou menos a média de que você tá lendo, né? Acho que mais, cara. Olha, a minha prateleira tá um túnel do tempo aqui, tantas épocas da minha vida, sabe? A edição que você tá lendo aí é a do Menino Amarelo, número 3, né? Poxa, saiu aqui, Menino Amarelo, esse nome. Não, você sabe que é tão engraçado, pode ser que eu pegue essa metal daqui a alguns anos e goste, né? Porque tem tanta coisa que eu torci o nariz na época que eu li, que eu fui ler de novo, achei legal. Pegar essa merda daquela flashpoint, sabe? Ponto de ignição é uma. Eu achei uma porcaria quando eu li. Eu peguei, não, até que é legalzinha. Vai saber, né? Na verdade, você leu sabendo o que ia acontecer depois, aí achava ruim, aí agora com o tempo que você viu que não tinha jeito, e aí o que saiu depois conseguiu ser pior do que era aquilo, então você já vê com outras perspectivas, né? Não, eu acho que é que nem Homem-Aranha Superior, sabe? Se o cara bota e você compra a ideia de que não, agora esse é o status quo, o personagem é assim, mudou tudo, você acha uma bosta, sabe? Que nem o... Nem vou falar do Homem-Aranha Superior, vou falar do Batman lá do Jim Paul Valley, sabe? Você vê aquilo, não, que bosta isso, traz o Batman de volta. Agora que você já sabe que o Batman já voltou, que tá tudo... Que essas coisas são cíclicas mesmo, você lê aquilo, olha aqui, que ousados que eles foram na época, né? Que interessante. Que ousados, é ótimo. Eu acho que é mais isso, sabe? Depois que você não leva a sério, você se diverte mais. Benesses da idade, jovem. É. Ou ao contrário, né? Ou então já tá ficando senil e leu o segundo quadrinho sem lembrar o que tinha no primeiro, né? Ou então já tá tão senil, que já é tudo memória afetiva, né? Só que eu gostei tanto quando li na época, né? O negócio saiu mês passado, né? Quando eu li isso aqui era tudo mato, né? Isso aqui na época era revolucionário botar outra pessoa no lugar do Batman. Tá pensando que os caras tiveram um culhão. Eu quero ver quando mataram o Superman, aí sim. Bom, vamos encerrar antes que a gente esqueça os nossos próprios nomes e o que estamos fazendo aqui. É, eu já esqueci, achei que a gente estava conversando só. Ah, boa ideia. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.